E nós, então, vamos hoje conversar a respeito de como contratar uma diarista com segurança. As dicas, quem vai passar para a gente é o Dr. Paulo Manuel Moreira Souto, advogado e procurador federal, idealizador e pesquisador do site Direito Doméstico e autor de livros nessa área. O site Direito Doméstico completa 18 anos no ar. Doutor Paulo, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo mundo, lindo. Tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo. Para vocês, aos seus ouvintes. Boa tarde. Doutor Paulo, quando é que a gente considera diarista e porque depende do número de vezes que a empregada vai? Que uma lei complementar 950, que é a nova lei de direitos e deveres da categoria dos empregados domésticos, ficou bastante claro que empregado doméstico é aquele que presta serviço no âmbito residencial por mais de 2 dias na semana. Então, se ela está prestando serviço até 2 dias da semana, ela é diarista, sem problema algum. Certo. Agora, você precisa tomar algumas precauções. Certo? Primeira exigência, você não pode ser prestado por mais de 2 dias na semana, nem que seja esporadicamente. Ela vem toda semana 2 vezes, mas uma vez por mês ela vem 3 vezes. Não faça isso, corre um grande risco. O serviço pode ser prestado em qualquer dia, pode ser sábado, domingo, sem problema algum. Certo? Antes da lei complementar número 150, muita gente tinha, não era nem muita gente, o problema é que existia a omissão legal e o pagamento da, um exemplo, o pagamento da diária que ser no dia, hoje você pode fazer um pagamento mensal, junta todas as diárias e paga no final do mês, que muitas diaristas preferem receber dessa forma. Aí o que você deve fazer no recibo? Discriminar cada dia que ela trabalhou e o valor, no final soma. Não tem problema nenhum, porque a exigência aqui não ultrapassa 2 dias na semana. Quanto certo. Ao pagamento, fica a critério do tomador do serviço e do prestador do serviço. Certo? Outra dica que eu dou, por exemplo, quem trabalha como diarista, faxineira, está obrigado a recolher o INSS como profissional autônomo e não facultativo. Ele é obrigado. Então, ele tem duas opções. A opção de recolher na alíquota de 20% e na alíquota de 11%. Isso fica a critério do empregado. O que é que eu aconselho ao tomador do serviço? Que todos os meses ele solicita uma cópia do comprovante de pagamento do INSS dela. Por quê? Porque ela é obrigada a recolher. Ela está obrigada a recolher. E esse pessoal só tem que ganhar dinheiro. Mas quando adoece, quem vai proteger? O tomador de serviço não, porque ele não é empregado dela. Ela que tem que arcar com a responsabilidade de recolher o seu INSS para quando precisar, se houver um sinistro, a Previdência Social vai ampará-la. Então, além de ser uma precaução para o tomador de serviço, é uma segurança para o prestador de serviço. Certo. Então, a pessoa que contratou o serviço da diarista, todo mês pede lá o comprovante de que ela, diarista, pagou do bolso dela o INSS, né? E para ela pagar isso, como é que ela faz? É muito simples. Você vai na primeiro, ela tem que estar inscrita na Previdência Social. Ela pode fazer tudo isso pela internet. Ela tira um NIT na internet. E na própria internet ela emite a guia. Não precisa, eu até digo, ninguém deve mais utilizar aquele carnezinho laranja que o pessoal compra nas livrarias, que ainda se utiliza muito aqui no Nordeste. Eu sempre já aconselho, você pode emitir uma guia, entendeu? Na internet, inclusive guarda essa guia do próprio computador, você pode salvar, para depois você ter um controle. E não utilizar. Então você emite a guia na internet, vai à rede bancária, qualquer casa lotérica, ou na própria internet, você paga. Outra dica que eu dou, que eu disponibilizo no nosso site, no portal direitodoméstico.com.br, é um contrato. Sempre é bom você assinar um contrato com a diarista. Você vai lá no nosso site, onde tem documentos úteis, tem um modelo de contrato com a diarista, que você baixa gratuitamente para o seu computador. Você assina com a sua diarista, isso é um documento que um dia você pode precisar. Tá. Entendeu? Certo. Não custa nada você preencher, você baixa na internet, salva o seu computador, preenche, ele é muito simples, só vai preencher os dados das partes e você fica com segurança. Muito bem. Então, para ser diarista é quem trabalha até, no máximo, 2 vezes por semana, né? 2 dias por semana na casa da pessoa. O tipo de trabalho que vai fazer é combinado também entre os dois, né? Entre as partes. Exatamente, qualquer trabalho, desde que o trabalho seja lixo. Sem problema nenhum. A pessoa pode um dia lavar a roupa, no outro dia engomar. Certo. A pessoa pode um dia pode um dia cozinhar, no outro dia congelar. Uhum. É, isso aí fica, tem que ser acertado entre as partes. Outra coisa, horário. Porque eu recebo muita, porque como nós temos um canal de dúvidas no nosso portal, as diaristas mandam, mas a pessoa que eu faço assim na casa dela quer que eu trabalhe 10 horas. Uhum. Vem cá, se você foi contratado para fazer um serviço, e aquele serviço você só consegue fazer em 10 horas, você aceita ou não aceita? Uhum. Então não tem um horário fixo de 8 horas de trabalho, não. Se passar. Não, hipótese alguma. Tá. O profissional autônomo, ele não tem horário de trabalho. Uhum. Outra coisa também, até que eles questionam muito, por exemplo, geralmente essas diaristas, elas têm um dia fixo em cada residência. Mas vamos dizer que a sua diarista ia fazer a faxina na sua casa e a faxina na sua casa caiu no dia 21 de abril, vai ser um feriado. Uhum. Aí a diarista acha que não tem obrigação de prestar o serviço e ainda de receber a diária. Lei de engano dela, porque ela não é empregada. Uhum. Ela é uma profissional autônoma, se ela não trabalhar, ela não recebe. Certo. A diarista tem essa particularidade. Não trabalhou, não recebe. Uhum. Entendeu? Ok, então também. Só recebe por dia trabalhado, efetivamente. Por dia trabalhado. E também não tem que pagar férias, nem nada não, disso. Não, nem deve ter, nem nada. Uhum. Hoje em dia, eu sempre aconselho, pessoas que moram em apartamento, que hoje não tem mais crianças, se puderem ter uma ou duas diaristas, se for necessário, ter uma pessoa trabalhando 4 dias na semana só, tenha duas diaristas, que a economia é muito grande. Porque hoje a despesa anual com um empregado doméstico, isso, pagando o mínimo do mínimo, tendo como salário base ou salário mínimo, porque em muitos estados brasileiros o salário mínimo regional é bem superior, está em torno de R$ 22 a R$ 23 mil ano. Quanto? É altíssima, é muito dinheiro. Quanto que é, doutor Paulo? De R$ 22 a R$ 23 mil por ano. Nossa. Você gasta com uma empregada doméstica. Isso pagando o mínimo do mínimo. Utilizando, você pagando o salário mínimo, você pagando a condição dele ir e voltar, uma condição para ir, uma condição para voltar, e passagem barata. Uhum. E uma média de despesa com alimentação por dia de R$ 10. Onde é que você toma café, almoço e janta com R$ 10? Aonde? Eu pergunto. É. Em canto nenhum, mas numa residência você consegue, porque o empregador banca a alimentação e não pode descontar do seu salário. Uhum. O único desconto que o empregador pode fazer no salário do empregado doméstico é a contribuição previdenciária que cabe ao empregado, os 8%, e os 6% do vale transporte, se o empregado utiliza o vale transporte. Pronto, é o que ele pode descontar. O resto, ele tem que arcar com a despesa. É. E lembrando que no caso de empregada doméstica, né, quem recolhe esse INSS, essa contribuição para o INSS, é o empregador, né? Paga a parte dele, empregador, paga a parte da empregada e depois ele pode descontar da empregada aquele valor que se refere à contribuição da Previdência, né? É, exatamente. Hoje essa contribuição é feita através do DAE, né? Uhum. É um documento de arrecadação de área social, popularmente conhecido como Simples Doméstico. Certo. E você, eu acabei mesmo de emitir a guia dos desempregados e tive um trabalho danado, porque o sistema hoje teve problema. Ele desacertou o salário de família dos filhos empregados. No meu caso, ele desacertou, tive que ajustar tudo. Entendeu? E você, a vantagem do E-Social é que no recibo que ele disponibiliza, já vem um desconto do INSS que cabe ao empregado. Então, se você for pagar o empregado, pede pela assinar aquele recibo, já vem um desconto direitinho. Agora, eu acho que o empregador deve exercer os seus direitos. Descontar vale transporte, descontar previdência, porque o custo é muito alto. E essa categoria tem seus direitos, mas tem que ter suas obrigações. É. Porque o que eu vejo hoje, eu digo isso sem medo de errar e sem medo de ser criticado. A categoria está se achando, acha que só tem direito. Uhum. Eu tenho um problema seríssimo aqui na minha região, que eu tenho eu faço uma coluna semanal em uma televisão, só tendo dúvida de empregador e empregada doméstica. O pau que mais chega de pergunta é a questão do atestado médico. A empregada apresenta um atestado médico em 3 dias, aí chega para a patroa, só vem no 4º dia e diz, olha, quando vai receber dinheiro? Não, mas é incompleto, porque esses 3 dias você vai receber do INSS. Porque no caso do empregado doméstico, os 15 primeiros dias não é como empresa, não. Numa empresa, a responsabilidade do INSS só começa no 16º dia. Empregador doméstico, não. Ele, a partir do primeiro dia da enfermidade do empregado doméstico, ele tem que pagar o INSS, está na lei, artigo 72, num decreto 3048 de 1999. Agora, os empregados domésticos ou desconhecem... E os patrões também desconhecem, né? Os patrões, muitos patrões desconhecem, na verdade. E ainda digo mais um agravante. Tem muitos funcionários e agentes do INSS que também desconhecem. Nós gravamos no 135 uma solicitação dessa e o funcionário do outro lado, não sei se era funcionário da Previdência ou se era em call center. Também não posso, infelizmente, 135 hoje pode ser atendido em call center. Nós já tivemos essa informação. E a pessoa disse lá, não, só a partir do 16º dia que o INSS paga, o que não é verdade. É. E aí esses desencontros de informação às vezes causam maior encrenca entre patrão e empregado, né? Exatamente. Porque... As patroas ficam apavoradas. E aí o empregado fala, acha que o patrão está agindo de má fé e fica aquela confusão, né? Luísa, tem um agravante maior. Isso é até bom, como o seu programa tem repercussão nacional, eu digo aqui. Nós estamos recolhendo o DAE do empregado doméstico e o dinheiro que a parte da Previdência não está aparecendo na conta do empregado junto ao INSS. É um agravante. Se o empregado for requerer um benefício junto à Previdência, a primeira coisa que o Senado diz, seu patrão não está recolhendo. Ele diz desse jeito. É, em caso de demissão está acontecendo isso. Vai lá para receber, né, o que tem direito e informa... Que seu patrão não depositou. É. Aí vira aí aquele jogo de empurra. Uma cópia do DAE. Muitas vezes eles estão pagando com débito em conta. Aí você tem que imprimir ou você faz no Internet Bank, ou você vai no banco imprimir uma guia. Nesta guia vai aparecer o número de sua conta bancária, CPF, você tem que apagar tudo isso. Você não vai entregar um documento, não aparece não com o CPF, não vai em conta bancária. É uma complicação. Antes do E-Social não existia isso. Você recolhia a GPS, por 2, 3 dias entrava lá no sistema, você entrava no extrato do PNI. Pronto. E aparecia o recolhimento. Hoje, e doutor Paulo, nosso tempo acabou, doutor Paulo. Bom, quem quiser mais informações, né, é só entrar no site Direito Doméstico, que tem tudo bem explicadinho lá. O endereço do site, doutor Paulo? www.direitodomestico.com.br. Pronto. Doutor Paulo Manuel Moreira Souto, muito obrigada pelas explicações e até outro dia, que a gente sempre volta nesses assuntos, né? Um grande abraço. Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço para vocês.